Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mais uma vez na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos, em Ferrol. Este programa, já sabe muito bem, emite-se todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados às 6 da tarde, às segundas às 9 da manhã e na plataforma de podcast a qualquer hora. Ora, muito bem, hoje o programa vai estar preenchido com o quarto volume de novidades portuguesas deste ano de 2025. E vamos começar com O Homem em Catarse, que no passado dia 16 de maio esteve aqui em Ferrol, no bar Cuerda Floja, para apresentar o seu disco mais recente, chamado Guarda Rios. Pois é, natural de Barcelos, O Homem em Catarse é o alter ego de Afonso Durido. Do seu disco novo, o Guarda Rios, que vai ser editado a 30 de junho, ainda vai demorar um bocadinho, vamos agora ouvir a nova versão, que ele gravou a nova versão do tema Mergulho no Cávado. Ora, muito bem, foi Homem em Catarse com o tema Mergulho no Cávado, uma nova versão que vai sair no novo disco e ser editado dia 30 de junho. Na semana do 25 de Abril eu estive no Porto e conheci um sítio muito interessante que me foi sugerido pelo camarada Osvaldo. Este sítio é a Socorro, uma loja de discos, de CDs e vinil, e que na Cavo tem uma sala de concertos. É um sítio dedicado à música independente da cidade do Porto e tem a atender gente muito amável. E eu recomendo vivissimamente. Ora, na Socorro fiquei a conhecer uma banda do Porto que acabou de lançar um disco. São os Marquise, com Mafalda Matos na voz, Miguel Pereira na guitarra, Miguel Azevedo no baixo e ainda Matias Ferreira na bateria. Do seu LP de estreia, chamado Ela Caiu, vamos ouvir o tema que mais me chamou a atenção. Não é o primeiro nem é o single. Chama-se Ofélia. Ora, foram os Marquise com o tema Ofélia do seu novo disco chamado Ela Caiu. No passado dia 17 de maio, houveram eleições em Portugal. E apesar do escândalo de corrupção de Fernando Montenegro, que levou a estas novas eleições, este voltou a ganhar. O mesmo aconteceu com o partido de extrema-direita Chega. Apesar dos vários casos de escandalosos relativos a vários membros deste partido, também teve grande parte do eleitorado da sua parte, elevando este partido fascista e racista como segunda força na Assembleia da República. Pois é, como a prever esta escalada fascista a nível nacional e internacional, o rapper Carlão lançou o tema Na Loucura, tema no qual ele desabafa e ao mesmo tempo avisa que a ditadura já esteve mais longe. Pois é, mais claro, impossível. É Carlão com o tema Na Loucura. Thank you. Siga! A baixeza, a calúnia com leveza. Nessa chico esperteza, a grande e a portuguesa. Em tempo de incerteza, o ignorante é a presa. É prato principal, é a sobremesa. Subimos o Monte Negro, caímos na desventura. À espera de um milagre, sonhando com a fartura. Escolhemos ver apenas aquilo que dá mais jeito, recusando ter o outro como alguém digno de respeito. Mão no peito a gritar um hino que não nos serve. Fala mano Dino, o sangue deles ferve. A fatura pesará por muito que me nerve. Muitos merecem tudo o que o futuro lhes reserve. Na loucura corremos atrás do prejuízo. Fazemos tudo menos aquilo que é preciso. A ditadura já esteve mais longe, há aviso. Deixa estar logo se vê o tuga é de improviso. Na loucura corremos atrás do prejuízo. Fazemos tudo menos aquilo que é preciso. A ditadura já esteve mais longe, há aviso. Deixa estar logo se vê o tuga é de improviso. Temos um mundo a ser governado por homens. Vem falar da famosa insegurança. É verdade, tenho medo sempre que a polícia avança. Quem me protege de quem nunca me protege? O que fazer quando a maioria os elege? Retrocedemos no aborto, o privilégio do abastado. Sistema de saúde morto incentivando o privado. Subimos um imposto para o mais necessitado. Habitação já é miragem, um luxo descontrolado. O que seria? Não haver classes sociais. O que seria? Oportunidades iguais. O que seria? Descer dos nossos. O que seria? Temos menos para outros terem mais. Na loucura corremos atrás do prejuízo. Fazemos tudo menos aquilo que é preciso. A ditadura já esteve mais longe, há aviso. Deixa estar logo se vê o tuga é de improviso. Na loucura corremos atrás do prejuízo. Fazemos tudo menos aquilo que é preciso. A ditadura já esteve mais longe, há aviso. Deixa estar logo se vê o tuga é de improviso. Na loucura corremos atrás do prejuízo. Fazemos tudo menos aquilo que é preciso. A ditadura já esteve mais longe, há aviso. Deixa estar logo se vê o tuga é de improviso. Na loucura corremos atrás do prejuízo. Fazemos tudo menos aquilo que é preciso. A ditadura já esteve mais longe, há aviso. Deixa estar logo se vê o tuga é de improviso. Muito bem, foi Carlão com o tema Na Loucura, um tema que é à vista do recomeço da extrema-direita, que está a invadir o mundo inteiro, Portugal e não só. Agora vamos passar a Coimbra, porque temos uma banda que é os Twist Connection, que são um trio de Coimbra, que se estrearam em 2016. Os Twist Connection bebem do rockabilly dos anos 50, das estéticas dos anos 60 e do punk dos anos 70. Realmente dá muito que pensar nos motivos que fazem com que Coimbra seja a capital do rock and roll em Portugal, pois os nomes mais sonoros vêm todos da cidade de Mondego. Estou a falar, por exemplo, do Stereo Boys, do Legendary Tigerman, de Ray Gunn, de Raquel Ralha e agora estes Twist Connection. Vamos então ficar com o tema Concentrate, do novo disco dos Twist Connection, chamado Concentrate, Give It Up, It's Too Late, que foi lançado em abril deste ano. Time to do nothing, watching them go by. I'm seeing double. The poison you gave me is killing me. It's killing mine. I'm standing where hope comes to die. Concentration! I'm not lazy. Grandes. Ouvimos a última Concentrate da banda de rock and roll, mais uma banda de rock and roll de Coimbra, os Twisted Connection. E agora vamos passar a uma coisa que já devem estar habituados e habituadas. E agora vou pôr uma canção em galego. Aliás, hoje temos até duas. A primeira vai ser agora e depois tenho mais uma surpresinha no final do programa. É que eu acho que é muito importante que a cultura galega passe em Portugal da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza, porque nós temos um idioma, uma história e um território, aliás, que nos une. Agora vamos ouvir a primeira banda, vai ser Zavala, cuja vocalista Carla Romalde é daqui de Ferrol. Aliás, esta banda costuma tocar bastante por esta zona. Aliás, eu vi-os há pouquíssimo tempo um grande concerto no Artábria. E os seus discos também são editados pela editora de Ferrol, Ferror Records. Se nos estiverem a ouvir, eu mando aqui um grande abraço a toda a banda. Ficamos então agora com Zavala e o novo tema Neptuno. Recordaba cando non existía. Morría pola mañá, vivía noite de día. Con dúas lúas prendía, lo no alto ardía. Sopraba vela escondida, se tiraba chave cando non vía. Unha vez me dixo, oes, este barco vai a deriva. Despois de todo non estamos todos. Foron marchando os que prometían. Para sempre ata sempre, mentira. Corto pelo, madura. Gaña cartos, madura. Ten un neno, madura. Ti madura, pero non me digas que o teu meu non era unha puta locura. Condesa de Clímano, a arte seduce os tolos. Saber perder un luxo ao alcance só duns poucos. E hoxe xa son outras sen deixar de ser quen era. E andaba pensando que todo sucede sempre da mesma maneira. Ás veces pasa e te jodes, ás veces pasa e te jodes, ás veces pasa e te jodes. Pero te levantas e segues adiante porque non queda neste mundo mutante máis sombra da que gardas ti cando todo se rompe. Neptuno, debaixo do océano hai un túno. El que tuvo, tuvo e o destruo aquí agora, neste momento, teu mundo. Cunha soa palabra, amor, se te das a volta non é Roma, é Mora. E non é que sexa republicana, é que non soporta raíñas cunha puta coroa. E ata arriba de todo busquei, e ata arriba de todo busquei. E me dixeron, perra, que fas en Chueca buscando aldeas. E a mí me chaman atea, e a mí me chaman vermella, que te quedas en bandeira de tanto saltar a lumeira. Pola tanxente, xente de frente, o crente Jorge Buxadé un tente, un decéptico transformado en lego aniversario, un xoguete que racha as horas cando xa estás enganado, para cando te das conta, levantan todos o brazo. E vas a votar e te jodes, e non vas a votar e te jodes, e volves a votar e te jodes. A causa-efecto funciona sempre como por rebote. Jude está en Gilead, dentro de pouco ti e máis eu, e Optimus Prime con bigote. Este fantástico tema que acabamos de ouvir chama-se Neptuno e pertence à banda galega Zavala. Após 6 anos de espera, o trio Espiral finalmente apresenta novo disco. Elas Voam, Elas Dançam, cujo título está inspirado no poema de Maria Teresa Horta. Este é o nome do disco, Elas Voam, Elas Dançam. Este disco pretende conciliar o movimento dos bailes folk e danças europeias com a música celta, alternando entre composições próprias e repertório tradicional da Irlanda, da Escócia, País de Gales, Galiza e Portugal. Ora, as Espiral são Ana Clemente na voz, Flauta de Bisel e Tino Whistle, Emiliana Silva no violino e Sara Vidal na voz, harpa, guitarra folk e pandeireta galega. E contaram ainda com a colaboração de Celina da Piedade, de Chan Cerqueiro, de Luís Peixoto e Quiné Teles. Num dos próximos programas faremos uma entrevista às Espiral. Mas enquanto isso não acontece, vamos ouvir um novo single, chamado Hilda, que é um tema tradicional português com arranjos baseados na versão do grupo etnográfico da Casa do Povo de Avanca. E esta canção está pensada para ser bailada como uma mazurca. É Hilda de Espiral. Acabamos de ver o tema Hilda do novo disco do grupo, aliás do trio Espiral, que num dos próximos programas vamos fazer-lhes uma entrevista. E agora vamos ouvir a nova dupla do Porto chamado Redoma, com a cantora e rapper Carolina Viana e a produtora Joana Rodrigues. Em 2017 conheceram-se na ESMAI e 3 anos mais tarde lançavam juntas o EP chamado Parte. Este ano, 2025, lançam o seu primeiro LP, que já é considerado um dos melhores álbuns do ano. Deste fantástico disco, do nome Santos da Minha Mente, fiquemos com o tema Lugar.

No próximo tema que vamos ouvir, Capigua alerta sobre o reaparecimento do fascismo, tal como acontece com aqueles barcos nazis afundados no Danúbio durante a Segunda Guerra Mundial e que agora reapareceram após um período de seca. As águas do Danúbio e à tona emergem barcos afundados. A perda sustenta as mágoas e o repúdio. E à porta batem monstros do passado. Que arfa no pescoço, espetos no encalço, base, pressa em esforço, é bamba, relógio, ódio pelo outro. O sopro da história ensinou-nos pouco, nuvens ameaçadoras. É a sombra da velha senhora, feitiça por homens de farda. A guarda está na retaguarda. Como quem conta um segredo que se perdeu no passado. Volta a frota do Mar Negro, os navios afundados com pólvora e dinamite, prestes a cumprir a ordem, embrulhamos o presente nas folhas do jornal de ontem. Direito ao centro que isto tomba. De ressentimento é feita a bomba. Na ferrugem das carcaças, descoberta pela seca, vemos novas ameaças. Caixa de Pandora aberta. Eis o cais, eis o caos. Sento o passado todo pela frente. Como quem conta um segredo que se perdeu no passado. Volta a frente negro, os navios afundados com pólvora e dinamite, prestes a cumprir a ordem, embrulhamos o presente nas folhas do jornal de ontem com pólvora e dinamite. Prestes a cumprir a ordem, embrulhamos o presente nas folhas do jornal. Eis o cais, eis o caos, sento o passado todo pela frente. Acabamos de ver o tema Danúbio, da rapper Capicuba, com a colaboração da fadista Gisela João. E agora vamos ouvir uma lenda do punk rock português, chamado João Pedro Almendra, vocalista e cofundador de bandas como os Cu de Judas, Pesticida, e também participou nos inícios dos Censurados, aliás, entre outras bandas do mesmo estilo punk. Agora com 60 anos, João Pedro Almendra montou uma nova banda chamada João Pedro e os Almendras, do qual fazem parte João Pedro Almendra na voz, Daniel Batista na guitarra, Raquel Narciso no baixo e Luís Silva na bateria. Nos últimos meses tenho vindo a lançar vários temas. O que vamos ouvir é o mítico Paulinha, com letra do João Pedro Almendra e música dos Pesticida. Música feito de ti, Paulinha. Fuges de mim, Paulinha. Eu amo só ti, Paulinha. Paulinha. Paulinha, de João Pedro e os Almendras, um mítico vocalista de punk rock português, ex-Pesticida, por exemplo. Vamos agora passar a Paula Teles. Paula Teles é uma música de metal sinfónico, possuidora de uma potente voz de soprano que evoca desespero e sofrimento, ao mesmo tempo que demonstra coragem e energia. Com este som potente, Paula Teles pretende inspirar as mulheres a lutarem por melhores condições de vida. Depois do sucesso de Desencanto, Paula Teles lançou, a 30 de Abril, o seu novo EP, Entre Paredes. Vamos então ouvir o primeiro single de avanço do seu novo trabalho, chamado Segundo Ato, puro metal sinfónico made in Portugal. Nascida e criada no Ribatejo, mudou-se para Lisboa, onde descobriu o poder avassalador da música. Com uma sonoridade próxima do rock gótico e de eletrónica, fusão esta que tem o nome de Dark Wave, O Arup Maria editou até à data apenas 3 singles, mas promete estar só no início. Pois é, estamos a falar de um novo talento emergente chamado O Arup Maria, projeto a solo de Maria Carolina. Vamos então conhecê-lo um bocadinho melhor com o seu novo single, Glass Veil. O próximo tema que vamos ouvir, vou dedicá-lo à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva 77 anos, agora já vão 77 anos, a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. Como puderam comprovar, a Eurovisão deste ano foi uma autêntica vergonha, e tudo por causa de Israel, que mesmo cometendo um genocídio contra a Palestina, foi-lhe permitido participar na Eurovisão. Coisa que não entendo, porque Israel nem sequer está na Europa. Deve ser porque a maior empresa que financia a Eurovisão é israelita, a Moroccan Oil. Além disso, Israel só conseguiu ter boa pontuação graças ao voto por telefone, que é nada mais nada menos uma grande aldrabice, porque se pode comprar a licença de votar até 20 vezes ou até por vezes mais. Mas o que eu quero salientar de bom é que houveram vários ex-participantes da Eurovisão que se manifestaram contra a presença de Israel. E um deles foi Salvador Sobral. E calha mesmo bem, porque Salvador Sobral tem novo disco juntamente com a cantora catalã Sílvia Pérez Cruz. Neste novo disco, com o singelo nome de Silvia e Salvador, eles cantam em vários idiomas e o tema que vos trouxe está em português e tem o nome de Hoje Já Não É Tarde. Já não era pra ser, já vem fora de tempo. Já lá vão tantos anos, quanto já nem me lembro. Já nem eu pensava, já nem eu esperava. Já não era pra mim. Já vim fora da hora, já nem sei bem se quero. Já não sou a mesma, disse assim, ainda te espero. Já não tinha esperança, já não tinha fé, já não era para mim. E no entanto, sei que cá dentro nada mudou. Os anos passaram, os amores passaram, desamores passaram, e eu aqui estou. Mesmo arrumado, volto a vestir o casaco guardado. Assenta-me bem, sai à rua também, que hoje já não é tarde. Sei se me entrego, não sei se nem se me sinto capaz. Se me sinto, já não tenho capaz, esse tempo, nem sei como se faz. E não era para ser, era, isso ficou para trás. Já não era para mim. Já não estava a contar, não estava já a contar. Não tinha intenção, não tinha intenção. Dei paz ao coração, dei paz ao coração. Queres-me ir do teu lado, e eu não digo que não. E no entanto, sei que cá dentro nada mudou. Os anos passaram, os amores passaram, desamores passaram, e eu aqui estou. Muito bem, fechamos então a porta do Jardim Aberma Plantado com mais um tema galego. Agora é a vez do Estandubo, uma banda de Ourense muito curiosa, pois une elementos marroquinos e galegos. As letras são em árabe e em galego, e a sua música também mistura elementos da música gnawa, que é da música do norte de Marrocos, com reggae e German bass. Aliás, também as vi ao vivo no Artária e foi um concerto poderoso. Do seu disco de estreia Sarra, vamos ouvir o terceiro tema chamado Afrohit. Um abraço e fiquei muito bem. جيعانا ايش عيشة الدبانة في القناة وش عبد عيشة بنا وانا وش قاع فتخدي رضا وسلا وراني نصيح ونادي انا على صاحب الفم والفهمة قول لي واش خديت بات زعما قال المجد وراه مات هذا غير كلام وفيت يانا والله من ربي المحين وراه الدنيا نعيشها يومين وحمد وقنع بالي كاين هذا وعدي ومكتوبي وحامد برب العالي ما يشغلني هم الدنيا أخيرا هو سلامي